Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele chorou 3 vezes assistindo Rogue One pela primeira vez, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, chorei, não me arrependo de nada, e já vou avisando pra vocês aqui, quem é do Rio de Janeiro, vai pra dentro do cinema pra aproveitar o ar-condicionado e fugir do calor. É isso aí, muito bem, é verdade. Aqui com a gente também, ele chorou 6 vezes ouvindo a sua performance no Bloopers de 2016, Marcelo Perello. E aí, amigos, feliz 2017, ano novo, beijo para todos, estamos aqui, quarta temporada, e é isso aí, muito empolgado, e vamos dissecar o mês de dezembro. Tudo bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os nossos novos episódios e os nossos antigos episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com, agora com cara nova, vinheta nova, tudo novo. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter antigo, que é o ratos_cast, e pelos nossos e-mails, que também continuam os mesmos, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Tudo já é direto no Castbox. É verdade, o Maguinho também. Quero começar o nosso primeiro cast dos filmes do mês de 2017, lendo bem brevemente as mensagens dos nossos ratos ouvintes. I'll be writing to you. Como sempre, por favor, uma salva de palmas para os nossos ratos ouvintes. Vou começar lendo aqui. Cara, a gente recebeu esse mês, que nós estávamos de férias, muitas mensagens, muitas cartinhas. Mandaram pro nosso endereço, que a gente nunca dá. Diversos ouvintes mandaram mensagens pra gente dizendo que estreou Perfeita e a Mãe na Netflix. Olha. E olha só, que eles vão assistir. Eu não tô brincando, não. Foi muita gente dizendo que eles vão assistir por nossa genial, causa. Genial. Praticamente a ratoeira do público. Pois é. Eu só gosto de sofrer. Agora eu vou perguntar pra você, Renatão, só pra começar com você. De graça, esse filme vale dar uma olhada, não? Cara, não. E vou falar, eu vi que ele tava no Netflix, eu fiquei caladinho e vou continuar deixando ele lá escondidinho entre os milhões e milhões de filmes de Netflix. Não pra ninguém. Pra que fazer um alarde desse, gente? Deixa o filme quieto lá. Olha só, a Patrícia Costa, que é a nossa nova integrante do Ratos do Cinema e do nosso cast, do Ratos Cast, ela nos deixou uma mensagem muito animada sobre o cast dos melhores filmes do ano, que aliás foi um sucesso também, vale lembrar. Ela falou o seguinte: parabéns por mais um ano incrível, vocês estavam inspirados esse ano. Esse cast dos melhores do ano é um ótimo reflexo de como vocês são maravilhosos. Conhecimento de cinema de vocês é assombroso. Amo vocês, amo o cast. Que venha 2017. O que mais? Villeneuve, Sorrentino, palmas pra vocês. Cubo e Anomalisa são animações dessas que entram pros melhores da vida. Maguinho, concorda com a Patrícia? Pô, não tem como não concordar, né? A gente fez aí um cast diferente de outros podcasts. Então, assim, tem de tudo ali. Tem animação, tem filme de ação, tem diretores excelentes. Então foi um cast bastante interessante e concordo. Patrícia, coraçãozinho também agora pra ela. Ó, aqui pra você, Patrícia. Bem, Renato, olha só, a Carolina Mello mandou os parabéns pra você por ter vencido o cast das Ratoeiras. Ah, obrigado. E ela disse que gostou e riu muito do episódio desse Clash. Lembrando também que muita gente elogiou, Maguinho, o seu ranking, né, pra pontuar os filmes. O ranking caganeira? O ranking caganeira. Você vai ter que voltar esse ano, agora em 2017, com esse ranking. É verdade. Aliás, Renatão, você gostou do presente? Conta pro nosso público, você gostou do seu presente que eu prometi no ar e que você ganhou por ter visto a Ratoeira do Ano? Você gostou? Você usou bem? Cara, eu usei. Pra quem não sabe, Clash de Ratoeiras, né, com a maravilhosa Kéfera e seu Efada. E o meu prêmio foram 2 DVDs, um do Garoto da Água, o clássico do Adam Sandler. Waterboy, o clássico da Adam Sandler, e A Liga Extraordinária, um filme tão bom que causou a aposentadoria do Sean Connery. E os dois estão sendo muito bem utilizados aqui na minha casa como encosto para copo. Então, sempre que eu preciso botar um copo de bebida, assim, eu não quero manchar minha mesa, eu coloco o DVD lá em cima, coloco lá, fica bonitinho. Mas pra quem não sabe, eu também ganhei uma caixa foda do Star Wars, então sempre quando me pergunto como é que foi o prêmio, eu falo que eu preferi a caixa. Então, ganhei uma caixa maneira. A embalagem foi melhor do que o presente. A embalagem, sem sombra de dúvidas, foi melhor que o presente. Muito bem, então eu convido todos vocês que estão ouvindo a gente a escutar o nosso Ratos Clash, episódio 4 das Ratoeiras de 2016. É esse episódio que a gente tá falando. E também o episódio que eu falei anterior sobre a Patrícia, né? Sobre o comentário da Patrícia, que foi o nosso cast da terceira temporada do episódio 46, os melhores filmes do ano de 2016. O Pedro Coelho e o Yuri Carvalho pediram pra eu falar o nome da Ratoeira de novembro. Eu digo agora, de cara, Animais Enfartados e Onde Invernam. Nossa. E pediram... E outras diversas pessoas aqui, cara, deixa eu ver, pelo menos umas 4, 5, 6 pessoas pedindo pra eu falar o nome do vilão do filme. Acho que já virou um bordão. Credence! Isso é pro Maguinho, que eu sei que gosta. O Pedro, aliás, ele vai ser pai pela primeira vez. O Pedro que, olha, que pediu essa, aí, esse comentário. Pedro vai ser pai pela primeira vez esse ano, em 2017. Queria mandar um abraço forte pra ele, pra esposa dele, a Bárbara, que é fanzaça de filmes de terror. Ela sempre acompanha nossas dicas. E pro Oliver, que logo vai nascer, né? E certamente vai ser um amante da sétima arte, como os pais. O Pedro, aliás, ele me confessou, Maguinho, vou contar isso pra você, que ele ouviu o cast dos bloopers enquanto ele dirigia, e ele quase bateu o carro 3 vezes, graças a você e as suas pérolas. Eu não duvido não, cara, porque aconteceu comigo também, né? É verdade, eu ri várias vezes e um lixo de vergonha alheia com... Ah, foi bom. Foi lá bem a alma. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes de todo o Brasil, Estados Unidos, Itália, Irlanda, Filipinas, Singapura, França, Japão, Alemanha, nosso caro amigo... Paquistão, cara. Ainda não apareceu. Puta, estou ficando merda, preocupado, cara. Ainda não, esse puta ano, merda. Final do ano passado também, nada. Mas eu queria principalmente agradecer a Portugal. Esse mês nós tivemos um número recorde de acessos em Portugal. Quase o mesmo número de acessos em Portugal que nós tivemos no Brasil. É caralho. Eu não sei o que aconteceu. Mas Portugal descobriu o Ratoscast. Muito agradecido aos gajos e às raparigas de Portugal. Por isso. Eu só escutando minhas merdas ao redor do mundo. Cara, isso é fantástico. Só antes da gente entrar no cast também, eu queria dizer que este mês nós estávamos de férias, final de dezembro e mês de janeiro, então não houve ratoeira. Nós tivemos essa folga, não teve ratoeira intencional, né, gente? Mas se vocês ouvirem o cast, vocês vão ver que houveram umas ratoeiras. Existem umas ratoeiras de coração que estão ali. Ah, sim. Tem umas ratoeiras ali entranhadas no mês de dezembro ali. Pois é. Já no cast de janeiro, a gente vai ter uma ratoeira. Então, hoje, a gente escolhe uma ratoeira para o Maguinho. Ah, rapaz, é isso aí. O Maguinho sempre abrindo o ano com uma ratoeira. Nada mais justo. Vamos começar o nosso cast dos filmes de dezembro de 2016, o último mês do ano de 2016, do fatídico ano de 2016. Teve várias estreias que a gente já esperava. Queria saber do Maguinho, primeiramente, como foi o mês de dezembro pra você, Maguinho, dentro dessas estreias todas, os blockbusters, filmes de artes, enfim. O que você achou desse mês? Bom, então, foi um mês cheio pra mim, cara. Eu vou te falar que eu trabalhei muito e fiquei muito ocupado com compromissos da vida real, que é chata pra caralho. Mas, no contexto geral, cara, eu vi alguns filmes muito, muito bons, cara. Muito bom mesmo. Vi uma merda muito grande, que vou comentar também. Mas, no geral, cara, assim, nós já falamos sobre o ano, né, no cast dos melhores. Enfim, pelo ano que foi, mas bastante irregular, assim, eu acho que ele fecha com uma certa coerência, entendeu? Tem coisas boas e coisas muito ruins também. Renatão, como é que foi este mês de dezembro, fechando o ano de 2016 pra você? Ah, eu achei bem legal, cara. Eu normalmente costumo gostar do cinema no mês de dezembro. Eu acho que ele, como o Marcelo mesmo comentou, ele mescla bem entre filmes de Oscar que estão começando a vir, filmes de Globo de Ouro, filmes dessas grandes premiações que já estão chegando nos cinemas aqui no Brasil, com alguns blockbusters que sempre costumam chegar no fim do ano agora, né? Hollywood costuma guardar sempre alguns grandes lançamentos para a época do Natal, então, por exemplo, Star Wars, que a gente agora vai ter todo dezembro, faz ser um mês interessante. E eu achei ele bem satisfatório. Eu também gostei bastante do mês, a gente vai falar em detalhes agora dos filmes que estrearam em dezembro. Eu vou começar com a surpresa do mês. Maguinho, posso começar com você? Pô, pode. Eu mais você uma... que sempre decide na hora, né? É isso que eu vou falar agora, eu decidi agora. Como sempre. Caralho, eu acho até que a sua surpresa do mês, Maguinho, eu vou te dar uma ajudada. Eu acho que a sua surpresa do mês deve ser a mesma que eu. Será? Só que eu já meio que te indiquei que esse filme ia ser bom, você não tava levando muita fé. Então eu acho que vai ser a mesma surpresa dos três. E quando você saiu do cinema, você me falou assim, caraca, Marcelinho, esse é o filme, não sei o que. Não, é verdade, verdade, verdade. É porque sabe do que eu tô falando? Não, tá, tá. É a surpresa mesmo, porque o outro filme eu já esperava que fosse bom. Esse eu não tinha a mínima ideia, então vamos lá. Eu saí do cinema impactadíssimo, liguei logo, né, com o Marcelo, falei, Marcelo, que é isso que eu vi, cara? E a sala também, completamente anestesiada. Eu estou falando de Invasão Zumbi, cara, ou Train to Busan. É, mas, gente, vou adiantar logo, cara, meu ouvinte, cara, que filmaço, que filmaço. E engraçado que, assim, sempre que sai um filme de zumbi, a gente se empolga, porque a gente curte, né, toda essa temática e tal. E na grande maioria, isso eu falo por mim, tá? E na grande maioria, eu acabo me decepcionando um pouco, porque ou a história não é aquilo que eu tava imaginando, ou os zumbis não agem como eu achava que tinham que agir. Aí chega esse filme coreano, e assim, só de ser asiático, a gente abre um parênteses que, assim, filmes de ação, filmes de terror, lá da Ásia, a gente já tem que ficar, no mínimo, curioso. Por quê? Porque, cara, tudo que o americano faz, que a gente acha uma bosta, que é o óbvio, politicamente correto e tal, eles cagam pra isso, entendeu? Eles chutam o balde e eles fazem o que eles querem, que não tem compromisso com nada. Os zumbis não são tão importantes assim, sabe? Só pra explicar rapidamente pra quem... Pra quem não sabe, tem um pai com uma filha, onde a relação dos dois é meio conturbada. Eles pegam um trem em direção a Busan, que é onde vive a sua ex-esposa. Ao mesmo tempo, se espalha um apocalipse zumbi. Aí você imagina misturar um filme como Extermínio, que é excelente, Expresso da Manhã. Só que, cara, em doses cavalares. O ritmo do filme é absurdo, é uma montanha russa, é uma metralhadora giratória que não para, você não respira. As atuações, cara, eu achei incríveis, incrível. Destaque que eu coloco para a garotinha, que é filha do protagonista, que eu não sei o nome dela. Só um breve recadinho para o David Schumann, né, nosso diretor do Pequeno Segredo, que, assim, amigo, é assim que se dirige uma atriz mirim. É assim, só senta, só vê e aplaude. E uma coisa sensacional que eu achei, foi como eu falei, o filme não precisa explicar o que já tá óbvio, mas sim o quê? As consequências, cara, de tudo que tá acontecendo com as pessoas. Cara, e além de uma aula que o diretor faz de como fazer um filme com baixíssimo orçamento, você vê que ele condensa, né? Então, assim, é um filme de zumbi, onde os grandes protagonistas são os seres humanos que são ali testados, onde o caráter de todo mundo vai ser moldado. É um filme onde te faz olhar pra dentro. Olha que é um filme de zumbi. Então, assim, eu fiz uma crítica lá no Hot Pool, quem quiser ver, só acessar lá. E eu perguntei assim, se era o melhor filme de zumbi do ano, se era o melhor da década. Eu considero como o melhor filme de gênero, tá? É um filme incrível, olha só, que olha só. Todo mundo tem que ver. Agora, só uma, claro, eu florei o filme de magra, achei o filme sensacional, fantástico. Só uma criticazinha que, assim, não me incomodou, mas isso é coisa que o roteiro faz todos os filmes de zumbi que existem, que é o seguinte. Por que as transformações para algumas pessoas são instantâneas e para outras demoram pra cacete acontecer, sabe? Mas é dramaticidade, né, cara? Mas, enfim, isso é o roteiro. Depende do que a pessoa comeu, né? É, claro, claro. Mas, assim, minha grande surpresa do mês, cara, esse filmaço, Invasão Zumbi, é bom pra cacete. Quem puder ver, não perca. Bem, Renatão, você viu também o filme, né? É a sua surpresa, cara, também? Foi, porque tomei conhecimento por esse filme, acho que em novembro, eu fui assistir alguma coisa no cinema, e eu vi o trailer desse filme e eu fiquei assim, caraca, que impressionante, o trailer é um absurdo. E eu fiquei com muita vontade de ver e fui comentar com vocês no pelo WhatsApp. E você já tinha comentado que viu no Festival de São Paulo. No Festival de São Paulo, na mostra aqui de São Paulo. Aí o Marcelo pirou, né? E ele pegou a cabine pra fazer pelo Rota e ficou louco pelo filme. Aí eu fiquei mais animado, né? Porque eu achei o trailer um absurdo. Vocês dois falando muito bem. Eu falei, cara, tem que ver o filme. E o filme é realmente tudo isso que o Marcelo descreveu. O filme é incrível. Fazia tempos que eu não via um filme de zumbi tão intenso igual a esse. A maneira que eles se movimentam, que eles levantam. Parece que eles vão quebrando o corpo enquanto eles vão se movimentando. É de chocar. É muito, muito gráfico e muito interessante. E o filme, cara, pra mim é foda. Não só porque ele é um filme disso, de zumbi, claro, com transformações maneiras e tudo mais, mas porque no início do filme eu fiquei pensando assim, caraca, que lento, Ele demora pra começar, só que aí eu parei pra pensar o seguinte: o filme demora mais ou menos uma meia hora pra engatar na questão do zumbi e tudo mais. Só que quando você para pra pensar que nessa meia hora que o filme tá sendo lento, ele não tá sendo lento por ser lento. Ele tá fazendo isso e tá perdendo esse tempo desenvolvendo o personagem, desenvolvendo a história. Cara, que filme de terror, que filme de zumbi para hoje em dia pra desenvolver personagens, sabe? Desenvolver uma história por trás daquilo ali. Isso vale muito, sabe? É um filme muito bem dirigido, tem umas cenas de ação e umas cenas de morte muito bem filmadas, sabe? São muito estilizados até. E como o Maguinho falou, o filme não para, né? O filme não para. Uma cena de ação numa outra. Mas ele tem aquela sensibilidade do cinema asiático, sabe? Na hora da execução de algumas cenas. E isso pra mim pesa muito, o lance de eles desenvolverem realmente os personagens e a história, pra mim vale pra caraca, ainda mais no contexto desse gênero de filme. Então foi uma agradável surpresa. Muito bem. Eu só queria reiterar algumas coisas que vocês falaram. O Maguinho comentou sobre o fato de o cinema asiático, principalmente o cinema sul-coreano, na minha opinião, é um dos melhores cinemas hoje em dia. Se você puder acompanhar, tem vários filmes que agora estão chegando bastante ao Brasil. Acho que uma vez por mês você consegue ver um filme sul-coreano. E a maioria dos filmes que chegam aqui, obviamente, tem uma qualidade. Foram separados, foram escolhidos com calma. Então, esse é o caso do Invasão Zumbi. Apesar de eu não gostar desse título. É muito genérico, né? É muito genérico. Ele parece ser um filme como qualquer outro. Principalmente por não ser americano, né? Mas esse filme, ele é tudo que o Guerra Mundial Z deveria ter sido e não foi. Verdade. Tudo que eu queria ver naquele filme, e esse filme faz. Os atores estão espetaculares. Tem atores que você... como é que eu falo? Você fica do lado do ator, né? Daquele personagem. Esse cara é o cara. Diferente, Marcelo, de vários filmes que a gente vê, assim, você se importa muito com quase... Que é genérico. As pessoas, você sabe que vão morrer todo mundo e caguei. Porra, são os estereotipos de cada personagem de filme de terror, né? Nesse filme você realmente se preocupa com todos eles e... Porque o filme dá alguma coisa. O filme dá tempo de explicar um pouco de cada um dos personagens. Sim, o legal do cinema coreano é que eles pegam um gênero que todo mundo conhece e eles transformam aquilo, eles quebram diversos clichês e geralmente saem filmes extraordinários. Os filmes de terror sul-coreano, aliás, costumam ser espetaculares, eu recomendo todos eles. Já que nós três elegemos esse filme como a surpresa do mês, e realmente é uma surpresa, né? Porque esse filme não foi tão divulgado aqui no Brasil. Nem um pouco. Eu vou passar para a nossa próxima categoria. Vamos nos divertir um pouco? Vamos falar qual foi o pior filme do mês? Vou começar com você, Maguinho. O pior filme do mês. O filme que, aliás, antes de você ir, o Renato já tinha falado. Vai ser o pior filme do mês. Já tinha. Verdade. Já cantou a pedra, já. Puta que pariu, vou ter que falar, cara. Anjos da Noite, Guerras de Sangue, o quinto, o número 5 da franquia, pra quê? Pra quê? Não, cara, se fosse bilheteria, eu até entenderia, mas não é nem isso, cara. Não é nem isso. Depois do terceiro, porra, prejuízo atrás de prejuízo. Então, assim, vou te falar, eu tenho, vocês sabem, né, ao longo desse ano, vocês sabem que eu tenho problema de memória absurda e eu, quando o filme é muito ruim, eu saio e esqueço. E esse, eu já esqueci completamente. Assim, eu vou... É tão genérico que ele é, isso. Eu gosto do primeiro e do segundo. O terceiro, ele volta, é um prequel. O quarto, ele estabelece um conflito novo, que é o namorado, que é a filha. É horroroso o quarto. E no quinto, você espera, porra, eles vão continuar com a filha e tal, né? Cara, a filha, ela nem é citada, cara. Eles inventam uma nova história com o Lycan poderosíssimo, o cara com upgrade, assim, cara, a história é bizarra. Eles tentam explicar com os flashbacks, cara, assim, o filme não faz sentido nenhum. Só que, assim, fica difícil eu tentar explicar agora, porque nem o filme sabe do que ele se trata, sabe? O filme muda de foco o tempo inteiro, cara. A montagem, eu lembro que ela é horrorosa. Então, assim, cara, é um filme que o roteiro tem umas conveniências bizarras. O cara fala que você não pode ir pra lá, porque lá vai ser ruim. E na frase seguinte, o cara fala, não, mas você tem que ir lá. Mas, cara, o cara não escreveu, que não disse que não podia ir, mas agora pode. Então, assim, é muita bobeira. E o mais incrível, cara, que isso me deixa brecha pro sexto filme. Eu não sei o que querem dessa franquia. A Kate Beckinsale já deu o que tinha que dar. Nem bonita ela consegue ficar mais nesse personagem. Então, assim, é triste porque uma franquia que tem um escopo interessante, são guerras... Ah, cara, sempre foi uma merda. E vampiros, mas assim... Que... Eu acho que tinha potencial, mas esse potencial não é explorado nem no primeiro filme. Mas sempre foi uma merda. Nem no primeiro filme esse potencial foi explorado. não é excelente, mas o primeiro não é um filme ruim, entendeu? Mas eles cagaram o pau e esse quinto eu não recomendo, nem vejam, cara, nem vejam porque é triste. Então, o pior filme do mês, disparado. Nem as cenas de ação se salvam, não? Cara, as cenas de ação, não porque elas são picotadas demais, lembram um Michael Bay, entendeu? Só que... E aí eles colocam um techno, cara... A la Blade. Meio Mortal Kombat. Caralho, o techno, é um techno pop, cara, que, nossa, é bizarro, é bizarro. Mas você escuta pop, Maguinho, por que que você não... É, verdade, mas o techno eu não escuto, entendeu? Então, assim, mas não combina. E outra coisa, a fotografia é escura. Que é, o trailer dá pra ver. E só tem 3D, entendeu? Só tinha 3D, então, cara, eu espero que ninguém tenha visto, porque cinema, hoje em dia, tá muito caro. Eu não vi nenhum. Pô, como é que você pode falar que é ruim, então? Não, cara, sempre pareceu ser merda. Não, mas é sério, é muito ruim. Não justifica ter 5 filmes. Não tem sentido. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Theo James, o ator. Meu querido número 4. Exatamente, da série Divergente, que afundou a série Divergente e agora afundando a série Anjos da Noite. Será que ele já pode virar um pipoqueiro no cinema, em vez de ator? Cara, eu acho que ele tinha que dar um... Para, né? Pode parar, né? Eu acho que ele ou ele para ou ele dá um telefonema pro empresário do Jai Courtney, que o cara faz milagres. Então, como eles estão bem similares em aparência e qualidade, digamos... Mas o Jai Courtney só faz merda também, cara. Então, cara, mas porra, o Jai Courtney só faz merda. Mas ele tá em todas as merdas famosas. Tirando o Jack Reacher. Todas as franquias famosas, o cara tá lá. É uma merda. Nem assim, vai com uma hora certa. Cuidado que daqui a pouco ele entra no Star Wars, afunda o Star Wars também. Não, cala sua boca, cara. Renatão, por favor, emende você. Seu pior filme do mês, do Maguinho, foi Anjos da Noite. Diga-nos, qual foi? Cara, o meu pior filme do mês foi a minha ratoeira simbólica. Não sei por que eu assisti esse filme. É, o nome dele é O Vendedor de Sonhos. Fala quem dirigiu esse filme. Jaime Monjardim. Aí tá aí a minha razão. Pronto, já disse. Daí por que, já que eu acho que foi uma merda? Verdade. Cara, mas tipo assim, eu, pelo que eu lembro, eu tava com a Daniela e a gente ia ver o Animais Serelepes e Onde Estavam. Porque ela não tinha visto ainda. Olha eu fazendo escola aí, ó. Viu? É porque se eu falar o nome original, você não vai identificar. Olha só como é muito ratoeira essa história. A gente chegou no cinema, tinha quebrado o ar-condicionado da sala do Animais Serelepes. Aí não tinha como assistir. A gente, pô, não tinha nada pra fazer. Tinha ido lá pra ver filme, não tinha mais nenhum filme passando. Pleno Verão Carioca, né? Pleno Verão Carioca. Só tinha esse filme. Aí ela, vamos ver. Ela, tá bom. A culpa é da Daniela e sua namorada. Não, não, não, não. Aí tu quer arrumar um problema no meu relacionamento. A culpa é do ar-condicionado. Aí fomos. Fizemos o típico... Você topou. Topei, claro, pô. Topo ver. Topo que não, vamos cair pra dentro. Vamos lá. Compramos um balde de pipoca, peguei minha Fanta Uva e queria me matar em 5 minutos de filme. Junto com o Dan Stuba, que tava tentando cometer suicídio no início do filme. Eu tava assim, tô junto, pulo com você. Cara, por que, Renato? Porque eu não sei, cara, eu não sabia qual era do filme, eu sabia que era baseado num livro, não conhecia o livro, assim, o porquê do livro, o que era do livro, eu conheço a capa do livro. A Dani comentou comigo, não, porque é baseado num livro de autoajuda. Aí eu, pronto, fudeu. Caralho, ferrou já. Aí, e o filme não só é uma história bosta de autoajuda, que eu lembro muito pouco, pra falar a verdade, eu lembro na época, eu cheguei até pensando, vou fazer umas anotações, porque tem muita coisa merda aqui e vou levar pro cast. Só que, cara, eu esqueci do filme em 5 minutos. O filme é péssimo. Toda a questão da história do filme, né, vai se desenvolvendo. E se essa mensagem do filme é a mesma do livro, cara, no final você não tá numa parada de autoajuda. Você tá entrando num daqueles cultos de fanatismo louco, sabe? Porque a parada que eles constroem do cara, eles colocam um cara como um messias e é o cara que vai mostrar a verdade pro mundo. Isso é tipo Henri Cristo o filme. Isso não é autoajuda pra ninguém, é verdade. É a mesma parada, sabe? Eles botam o cara como se fosse um grande salvador e a palavra dele é a palavra que vale. Eu não sei se eu tô tirando a mensagem errada do filme, se você gostou ou leu o livro e falou que o livro é bom, cara, desculpa, mas foda-se. O filme não é. O filme é uma merda. Os atores, cara, eu gosto muito do Dan Stuba, que eu não acho ele ruim. Certo. Tom Hanks. Tom Hanks brasileiro, não acho ele ruim, mas ele é a melhor coisa do filme, cara. O César Troncoso, que é o cara que faz o mestre, que é o tal do Messias, é péssimo. Esse filme tem um dos meus atores, os atores que eu mais odeio. Tava tentando pegar uma palavra mais leve, mas eu odeio muito esse cara, que é o Thiago Mendonça, que fez o filme do Renato Russo, Somos Tom Jones. Nossa, mas eu acho esse moleque péssimo. Eu queria saber assim, e a direção do Bom Jardim, cara? Que era na televisão, era super consagrado e tal. Cara, nunca gostei, quem me conhece sabe disso, nunca gostei do Bom Jardim. A direção dele é mais, nada menos do que traz a estética televisiva pro filme. O filme pode muito bem ser tipo uma minissérie em 3 capítulos da Globo, sabe? Ele tem uma estética muito, muito de novela, que a história mesmo, a narrativa, parece que é muito dividida em capítulos, sabe? Ah. Eu não sei se é o dedo dele em questão da maneira que ele trabalha, pelo fato de anos de televisão, então isso ficou meio que entranhado no cara, ou se realmente é pela questão de divisão de roteiro, que parece que tá pegando cada capítulo separado do livro e adaptando pro filme, sabe? Mas ele dá uma estrutura muito esquisita, sabe? O filme tem um compasso muito esquisito. Realmente, cara, é uma desgraça que eu, graças a Deus, já comecei a esquecer da minha cabeça. Já comecei a tirar da minha cabeça. Muito bem. O Vendedor de Sonhos. Ou Vendedor de Pesadelos, como você quiser chamar. É, pode ser, boa. É boa também. O meu pior filme do mês, eu já digo de cara que vocês não vão concordar comigo, mas eu vou explicar. Eu não vi nenhum filme. Vai criar inimizade, Renatão, no primeiro cast. Vou. Vai ser logo de cara. Conheço pessoas que gostaram demais desse filme, pessoas que me mandaram mensagens. Eu disse que não gostei, as pessoas me mandaram mensagem dizendo que gostaram. Não tem problema, eu respeito a opinião de todo mundo, eu vou ouvir também de vocês. Eu esperava bastante desse filme, pelas pessoas envolvidas. Eu não vi nenhum filme ruim esse mês, nenhuma ratoeira como vocês viram. Só que esse filme pra mim foi, vamos ver se vocês entendem, ele foi uma decepção muito grande pra mim. Principalmente quando eu saí do cinema, eu queria até gostar desse filme, mas não consegui. Não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Terreno pra bomba. Sully, o herói do Rio Hudson. Tô levantando, filme valeu. Clint Eastwood. Valeu, gente. Um abraço. Fui. Filme do Clint Eastwood, o novo filme do Clint Eastwood. E eu vou explicar por que esse filme não é bom. Primeiro, o filme tem 1h20. 1h20 pra contar uma história que ele não sabia o que exatamente ele tinha que contar nesse filme. Todo mundo conhece essa história do Sully, que é vivido pelo Tom Hanks no filme. Ele pousou o avião. Ele é um piloto já dos seus 60 anos e ele pousou o avião no Rio Hudson. Logo depois de decolar, alguns minutos depois de decolar, o filme ele mostra todos os detalhes desse acidente espetacular, né? Ele ter salvado a vida dos passageiros e tudo isso. E o que acontece depois? Então são dois filmes aí. A gente vê a questão do acidente e a gente vê o que acontece depois, toda a investigação em volta desse acidente e tal. Vou falar primeiro o que eu gostei. Eu gostei demais da cena do acidente. Eu achei muito bem feita. A questão toda dela não ser mostrada de cara. Ele vai levando um pouco do tempo, aí ele te mostra alguma coisa, e depois você, lá no meio do filme, você descobre que você não viu tudo sobre aquilo ali, e aí ele te mostra todos os detalhes e tal. Eu gostei bastante da edição dessa cena, eu achei muito interessante. É o centro do filme, é o coração do filme, é essa cena do acidente. Só que isso não é um filme, só isso, você mostrar só isso, não é um filme. O que vem depois é o que me incomoda demais nesse filme. Primeiro, quem acompanhou um pouco desse caso, e assim, meu pai trabalhou muito tempo em empresa aérea, e ele acompanhava demais, a gente conversava muito sobre esse acidente, ele leu tudo que podia ser lido sobre isso. Então, eu sei, por exemplo, que aquilo ali que eles colocam sobre a investigação não aconteceu. Ele não foi visto como um criminoso, ele não foi visto como cara que tinha que ser perseguido. A história real é o seguinte, existe um órgão americano que investiga qualquer tipo de acidente, com vítimas ou sem vítimas. Isso é o trabalho deles. O filme pinta 3 personagens como se fossem os grandes vilões do filme. Porque o filme tem que ter algum conflito. Óbvio, você não pode só contar a história do herói, você tem que ter um certo conflito. Isso é tão raso, esses personagens são tão rasos, mas tão rasos, que no final do filme eles pedem até desculpa pro Sully. Como se, tipo assim, nós éramos maus até esse momento, e agora nós somos bonzinhos. Então, desculpa pra gente ter sido mal o filme inteiro. Toda essa investigação é feita como se fosse uma situação de apontar o dedo. O filme vende como se ele tivesse errado, né? Ele mesmo começa a ter algumas dúvidas e tal. Eu até acredito que a história real, ele possa ter tido algumas dúvidas. Realmente, eu não comprei essa história, essa situação. Eu acho que o filme enrola muito nessa parte. até o seu terceiro ato, que é... aí você vê uma, você vê no personagem do Tom Hanks uma segurança que ele não mostra o filme inteiro. Então, pra mim, teve uma quebra muito forte aí no personagem, não me vendeu bem. É, como eu falei, o conflito não vendeu. E um filme, um drama, que termina com uma piada. A última cena do filme é uma piada. E aí o filme dá um fade para o Black, que é, assim, na boa, parece filme de televisão. Esse final foi, assim, risível, horroroso, sinceramente. Um drama quer vender uma situação real, uma situação dramática, e termina com uma piada, cara. Não, desculpa, eu sinceramente não gostei, achei o roteiro fraco, os diálogos fraquíssimos. Não entendi. Desculpa quem gostou do filme, mas eu não entendi. Eu sei que vocês viram, gostaram, os dois viram, e eu queria saber de vocês, por favor. Por que que vocês acharam o filme tão bom? E se foi o filme do mês de alguém, me desculpe. Vai, cara, então, eu concordo com você em vários aspectos. Eu não acho que valeria o pior filme do mês, pela sua lista, né, pelo tipo de filme que você viu. Você acha, porque eu não vi filmes ruins. Assim. É, então, você mesmo falou filmes isso. Filmes ok. Exato, então, talvez ele não seja, tipo, o pior do mês, mas foi o pior pra você. Acho justificável, acho que as justificativas que vocês deram qualificam bem o filme para ser o mais fraco do mês, concordo com várias delas, mas eu queria ratificar aqui algumas questões. O lance que você falou do tempo do filme, que é 1h20 e tudo mais, cara, eu vou te falar que eu acho, ele é muito curto realmente, mas eu acho um tempo até justo de filme. Para esse filme eu concordo. Exato, porque pra ele não conta nada. Porque, cara, assim, honestamente... Ele não sabe o que ele quer. Honestamente, me desculpa, mas o filme não tem necessidade de ser feito. Essa história não tem necessidade de ser contada. Porra, foi um feito absurdo. Até poderia, Renatão, mas ele não contou a história que deveria ter sido contada, eu acho. Mas aí que tá, que história deveria ser contada? Talvez a história do Sully. A vida dele? Não, quem é o Sully? Quem é esse cara? Talvez um pouco, porque, olha só, tem uma coisa ridícula no filme. Ele nunca encontra a mulher dele. Uhum. E o filme tenta te vender, pelo menos umas 3 vezes, a situação do drama entre ele e a mulher. Mas é porque... Tá? Isolando ele... Sim, mas o foco acaba sendo... eles dramatizaram, eles escolheram por dramatizar a questão do pós-acidente, dele ser questionado se as escolhas dele foram as corretas ou não. Eu não acho que a história do filme... tinha muito ali pra acrescentar, sabe? Eu acho que eles tiveram essa escolha, pode não ser a mais acertada, mas eles tiveram essa escolha pra dramatizar a história e dar um peso pra você seguir ela, tanto que o filme você acompanha o Sully nos questionamentos dele, ele se perguntando se ele fez a coisa certa ou não, ele se duvidando. Realmente não vende tanto, não impacta tanto, mas é essa a escolha que eles fizeram pra história que pede pra ser contada. Cara, todo o respeito do mundo ao Sully e aos heróis de Nova York que agiram nesse acidente. Mas, cara, não é uma história pra um filme, ainda mais pra um filme de 1h30. Você não tem muito o que contar ali. Tanto que você até falou, o acidente não é mostrado no início. Isso é legal, a maneira que o filme é editado foi crescendo o filme até finalmente mostrar a cena do acidente, que é incrível, muito bem executada, muito bem atuada pelo Tom Hanks. Ele parece realmente, e tem todo o controle. Piloto, parece mesmo. Piloto de verdade. Todo o controle da situação, mas... Se aquilo ali fosse mostrado no começo, cara, não ia gerar interesse no público em ficar até o final do filme. O público realmente ia ter aquilo que eles queriam ver no filme, que era a cena do acidente, em 5 minutos ia acabar e falar, pô, beleza, e agora? Exato. Agora não o que só prova que o resto do filme é fraco. Sim, sim. Depois do Sniper Americano, você não esperava mais desse filme, não? Ah, sem sombra de dúvida. Mas é uma história muito mais interessante e com muito mais elementos. Tem mais coisas ser sugada ali do que na história do Sully. Tô aqui escutando você falar e tô aqui adorando. Brincadeira da parte, eu acho também que, assim, a história aconteceu em 2012, né? Apesar de ter 5 anos, mas tá muito recente ainda, né? Eu concordo que... Sim, não tem um sentido de fazer um filme desse. Por isso, eu acho que também, concordando, 1h20 e pouco, eu acho que tá muito bom. E eu queria só, brevemente também, fazer uma pergunta barra constatação, assim. Como é que o Tom Hanks, ele consegue entregar personagens tão diferentes em sutilezas? Porque... Quando ele constrói personagens, na minha opinião, não é muito diferente do Náufrago, do Terminal, né? A concepção de atuação. Porém, as sutilezas que ele emprega fazem cada personagem ser completamente diferente, entendeu? E isso, juntando com a precisão da direção, que a edição é perfeita que o Clint Eastwood faz, toda essa... Porque aquilo, você tem um filme onde todo mundo já sabe o que aconteceu, não teve tragédia, ainda bem, e que seja atrativo. Então, assim, isso que eles conseguiram fazer, eu acho que foi muito louvável. E eu não vejo, Marcelo, a, vamos dizer assim, a ANAC deles lá, né, que eu não sei o nome, eu não acho que ele vilaniza eles. Não acho, não. Eu acho que a função deles... Pô, sério? Foi, não acho. Eu acho que, como você mesmo bem falou, eles têm que interrogar e saber tanto numa coisa boa e numa coisa ruim. Eles que... Ah, Maguinho, desculpa, cara. Entendeu? O filme não vende isso, não. Ele é pequeno e eu acho que tem que ser mesmo. Não achei ruim. Por quê? Porque eu acho que os dois pilares estão muito bem, que é uma atuação do Tom Hanks fantástica e uma direção precisa. Precisa. Agora, concordo que sim. Ah, o filme tinha que ser feito? Acho que não. Se não tivesse feito, não tinha falta. Diferente do Sniper americano, que eu concordo com o nosso Renatão, que o escopo é muito maior. Mas, no geral, eu gostei muito do filme, cara. Gostei muito. Olha só, eu só queria deixar claro o seguinte, o que eu falei da duração é, pra história que eles estão contando, ainda assim é arrastado, 1h20 é arrastado. Se contasse melhor a história, ele poderia até contar com 2h e pouco, como tem no Sniper americano, isso é a minha opinião. Então eu acho que ele escolheu a linha errada pra contar do filme, e ficou raso, ficou bobo, ficou telefilme pra mim, é isso que eu achei. O que eu acho bom desse nosso podcast, que assim, a gente tem opiniões, né, completamente diferentes, mas com tal bate, não falar, não gostei por ela, porque é merda, não, a gente tenta abalizar, entendeu, e deixar várias versões, várias para o nosso ouvinte, né, escolher o que ele acha mais interessante. Agora, olha só, eu só queria falar de um outro filme que eu vi também, que eu quase disse, quase coloquei ele nessa categoria, eu acho que é importante eu falar dele agora, que é o Minha Mãe é uma Peça 2, do César Rodrigues. Eu fui ver com a minha mãe, fiz esse agrado à veinha, fui levá-la pra ver, ela tava muito interessada em ver. Eu até gosto do primeiro, né? Eu até gosto do primeiro filme, acho engraçado. Foi uma surpresa pra mim. E bastante, gosto do primeiro também. Fui ver esse segundo, olha, se eu disser que eu não ri de algumas cenas, é mentira. Tem cenas hilárias. É um filme que funciona pro público, tá? Eu vi num cinema lotado, num dia de semana, durante as férias, mas lotado. O Paulo Gustavo, ele conseguiu realmente condensar essa questão toda de imitar a mãe dele, ele faz isso muito bem. Acho esse filme até mais sóbrio do que o primeiro. O primeiro tem algumas coisas mais ofensivas do que esse filme. Ele vai mais pra questão do humor, sem tanto palavrão, enfim. Tem um ator nesse filme que chama Rodrigo Pandolfo. Ele faz o filho. Esse ator é muito bom, muito bom. Tanto que o filme até explora mais ele, as questões dele, do que acho que até a irmã, e achei bem interessante, mas o filme em si, ele é muito irregular, na minha opinião. O começo é bem interessante, bem engraçado. Eu não consegui rir da metade pro final do filme. Não sei, ele, acho que pela questão de contar a história. Ele ainda mantém aquele formato de sketch que o primeiro apresenta? Ele lembra bastante, Renatão. Lembra bastante, só que eu acho que a história desse primeiro filme era mais interessante do que a história desse segundo filme. A questão toda dele achar que está sendo recusado pela família e tal, que é a história do primeiro filme, funciona melhor, até para as esquetes, né? Tem até um momento dramático interessante no primeiro filme, que eu acho que funciona bem, que é quando um personagem morre. Nesse, acontece a mesma coisa. Sei lá, pra esse filme me pareceu que... Eles reciclaram... Pegou tudo que funcionou, exatamente. Pegou tudo que funcionou no primeiro e escreveu tudo igual, tudo em cima, né? Aqui nesse momento tem que ter uma comédia, aqui nesse momento tem que ter um drama, aqui nesse momento. Só que nesse não funcionou pra mim. Algumas piadas, como eu falei, são boas, interessantes, mas da metade pro final eu não consegui rir. Eu não sei, eu acho que perdeu a graça, acho que ficou mais do mesmo pra mim. É um filme que funciona, como eu falei, tem gente que amou, o cinema todo saiu feliz da vida, mas eu achei que poderia ser melhor. O box office tá absurdo dele, né? Sim, com um filme nacional... Sim, sim. E vai, não, vai arrecadar bastante. Tá faturando? Mas... O Paulo Gustavo é um cara de muito apelo, né? Hoje em dia, ele é um dos principais comediantes, na realidade. E assim, Renato, nós comentamos isso, né, no nosso bate-papo, ele sabe se vender muito bem. Né? Então você não precisa nem investir tanto em propaganda, porque ele mesmo já é uma propaganda, ele mesmo... Como ninguém, cara. Eu particularmente não gosto do humor dele. Eu não acho ele engraçado, pra mim ele não funciona. Mas eu assisti ano passado no Telecine esse primeiro filme e achei até bem, bem divertido. É bem interessante. No cinema é melhor, Renatão, porque as piadas, né? Você acaba rindo até das pessoas rindo. Ah, sim, sim. De algumas coisas que você achou idiota, ele, mas. Ele funciona pela manada, né? Ah, é. Feito manada. O Renatão viu também um filme nacional esse mês, que é o Tamo Junto, não é isso, Renatão? Do Matheus Souza. E eu queria saber a sua opinião também brevemente sobre esse filme, que ficou pouco tempo em cartaz, mas... Você até fez uma crítica muito, muito coerente sobre o filme. Ah, obrigado. E uma entrevista também, né? Então, por favor. Eu tenho um carinho especial pelo Matheus Souza. Eu gosto dos trabalhos anteriores dele. Eu assisti o Apenas o Fim, que é o primeiro filme dele, no Festival do Rio. Foi quando ele foi premiado com o grande prêmio do público no festival de 2008, se eu não me engano. E desde então eu tenho acompanhado o trabalho dele. Eu acho que ele é um cara jovem, deve ter regular a minha idade. Costuma fazer filmes simples, mas com diálogos dinâmicos e atuais. Ele conversa muito bem com o público jovem, coisa que eu acho que vários roteiristas têm dificuldade de fazer no cinema atual. Acho que eles querem falar com o público mais jovem e eles não conseguem acertar esse público, não conseguem acertar a maneira de falar com eles. E fui ver o Tamo Junto achando que ia ser o grande trabalho mainstream dele. Exatamente pela maneira que ele abraçou a comédia. Ele sempre teve elementos de humor e de sarcasmo nos seus textos, mas a maneira que ele abraçou o humor nesse filme é muito forte. E eu acho que é até um humor de qualidade em relação a essas chanchadas que a gente tem atual, com os filmes do Leandro Hassum, sabe, do Marcelo Adnet, essa galera que tem hoje em dia, que traz um humor, às vezes, muito... muito caricato, muito escrachado. Parece que transformam piadas contadas em piadas encenadas. Então, eu acho que o humor é um pouco mais inteligente do Tamo Junto. Mas a execução do filme, pra mim, foi um pouco abaixo do esperado. Eu acho que ele continua muito bem representando os jovens, mas a maneira que ele começa a representar tem talvez umas características mais batendo no clichê, talvez, para caracterizar mais o humor, sabe? Por exemplo, o filme pega muita dinâmica de um amigo que... De um jovem que tá desempregado, não estuda, acabou o relacionamento e tá meio que sem rumo na vida. E ele volta a ter contato com um amigo dele da época de colégio, que é um super nerd. Só que nerd hoje em dia é cool, é descolado, tá na moda, sabe? A galera sai do cinema falando, caraca, quem é aquele vilão dos quadrinhos? E a gente sabe, sabe? Ser nerd hoje em dia é você tá antenado nas paradas que estão na atualidade. E o filme transporta os nerds como aquele estereotipo do A Vingança dos Nerds, sabe? Pocó, que não sabe socializar, né? Não sabe agir com as pessoas. Então, eu acho que ele peca um pouco nisso. Ainda assim, eu acho ele um filme interessante, eu acho que vale ver. Pra mim, o outro grande problema do filme são as atuações. O rapaz que é o protagonista, que é o Leandro Soares, ele é fraco, mas ele não se compara ao próprio Matheus Souza, que além de dirigir e escrever, atua. E, cara... não tem como defender a atuação do Matheus, ele é bem, bem, bem fraquinho, bem abaixo dos atores ao redor dele, e eu acho que talvez a falta de talento dele atuando diminua os atores ao redor. Fica uma coisa mais estranha, sabe? Não fica mais robótica toda a cena. Mas é isso, cara. Quem quiser ler um pouco mais sobre o Tamo Junto, tem minha crítica no Rota Cult e tem a minha entrevista com o Matheus Souza também no Rota Cult, bem legal. Ele respondeu umas perguntinhas bem interessantes e a gente fala um pouco mais sobre a carreira dele, sobre as influências dele na hora de criar seus projetos. Fica a dica pra quem quiser olhar no site lá. Muito bem. Maguinho, você também viu um filme que não é nacional, mas é um filme que é uma história muito clássica, uma história muito conhecida. Romeu e Julieta. Benjamin Caron, que é com a Lily James. É um filme que foi bem longo, né, Maguinho? Um filme de... Três horas, não é isso? 3 horas e pouco, 3 horas e 10, 15, mais ou menos. Foi uma experiência, pra quem viu também, o filme só passou dia 5 de dezembro, num único dia, e não passou mais. Foi uma exibição única. E uma experiência também, no mínimo, interessante, porque, né, é certo que Romeu e Julieta, para mim, é a obra máxima, ou a que mais simboliza Shakespeare, eu acho que é a grande chance de ver ou de rever essa bela história pelas mãos de um cara que mantém vivo a chama do Shakespeare, que é o Kenneth Branagh. Ele faz uma versão teatral, né, feita pela sua companhia de teatro, obviamente. E é muito legal, cara, você sentar na sala de cinema e ver uma peça, cara. cara, tendo ao mesmo tempo as duas linguagens, a teatral e a cinematográfica. É, a dupla de atores, que é o Richard Madden e a Lily James, eles estão ótimos, cara. Então, assim, foi uma experiência muito legal, né, com direito até intermission de 10 minutos para você levanta, faz o seu pipi, toma uma água, volta, termina de assistir. Uma experiência incrível e eu gostei muito, cara. É uma versão que as pessoas conhecem, mas que com esse escopo de você sentar e ver um filme, como se, assistir um teatro como se fosse um filme com câmeras e tal, é muito legal. E aí, como eu te falei, tem atuações que eles vão deram ao teatral, óbvio, né? E ao cinematográfico. Então, assim, é muito legal, uma experiência ótima, curti muito, a sala tava cheia também. Então, quem pôde ver, eu acho que também teve a mesma impressão que eu tive, foi curti muito. Tomei a Julieta, versão 2016. Vale pela experiência, então. Vale, claro, muito legal, cara, muito legal. Demorada, muito bem, mas... legal. Olha só, ô Renatão, esse foi o primeiro mês que eu me lembre que a gente começou a fazer o nosso cast, que tem mais de um ano, os filmes do mês, que o Maguinho não viu uma animação esse mês. E nós vimos uma animação, nós dois vimos. É verdade. E ele não viu. Verdade, eu não vi, cara, não vi. Cantem pra mim aí. Eu tô falando de Sing, que tem o péssimo subtítulo de Quem Canta Seus Males Espanta. Subtítulo é péssimo, né, cara? Horroroso. Renata, você viu dublado ou legendado? Cara, eu vi dublado. Eu também vi dublado, não encontrei nenhuma cópia legendada no Rio de Janeiro. Depois que eu vi quem são os dubladores original, fiquei com muita vontade de ter visto. Pois legendado, cara. Eu vi o trailer somente em inglês. Mas... eu falei depois também o trailer em inglês. Pois é, e eu vi esse filme com uma pessoa que toda hora falava, essa aí é a Sandy, olha, essa aí é a Vanessa Camargo, olha, essa aí é... Eu não reconheci a voz de ninguém. Mas vocês curtiram o filme? O filme é legal? Cara, o filme é divertidinho. Eu particularmente não esperava nada pelo filme. E o filme é divertido, cara. O filme tem seus momentos. Eu acho que a introdução, o primeiro ato, principalmente, eu acho bem divertido. Toda a questão dele montar o espetáculo, a parte dele fazendo teste com os cantores é bem interessante. É o que você vê no trailer, muito. Que é o que você vê no trailer, e é bem divertido aquilo. Eu acho que ele tem vários personagens engraçados. Eu acho que cada um tem o seu momento ali, meio que deixa de ser só um animalzinho fofinho e tem o seu momento engraçadinho de brilhar, sabe? Desde do personagem principal, que é o Buster Moon, que aqui no Brasil não é nenhum dublador famoso, né? Lá nos Estados Unidos é o Matt McConaughey, que dá voz a ele. Ele tem aquela cena dele tá lavando o carro, que é muito engraçado. Cara, é muito bom. Aquela cena é muito boa. E o filme é isso, cara. Ele é repleto de pequenos momentos que funcionam, mas num escopo geral a história não é aquilo tudo. É meio que uma história que você já viu milhares e milhares de vezes. Tem esses momentos, cara. Não é nada marcante. É uma animação que você vai assistir. Eu fui assistir com a Dani e com os sobrinhos dela. Então, é tipo de animação que você vai, assim, pra ver com... Leva as crianças pra assistir. Elas se amarraram. E eu só vou falar um negócio, cara. Eu não sei que problema eu tenho. Eu lembrei disso porque no início do cast do ano passado, eu comentei com o Kung Fu Panda 3 que tinha um mestre galinha. E eu chorei de rir com o mestre galinha. Tem umas cenas de galinha nesse filme que eu me pegava rindo. Não sei se você lembra naquela hora que ele entra no restaurante com um amigo dele. Tem uma galinha degustando uma taça de vinho. Tipo, ele cheira a taça de vinho, mexe. Cara, são tipo situações pequenas que ocorrem no fundo, sabe? E o Zootopia faz muito isso também. Animais fazendo situações engraçadas no fundo. E pra mim funcionam muito. Eu acho muito engraçado. E pra mim a melhor personagem é aquela lagarta. Ok, é a secretária dele. É a secretária dele, é a dona Kiki, eu acho. Cara, eu chorava de rir com todas as cenas dela. Pra mim foi o ponto alto do filme, era a lagarta. Muito bem, eu também me diverti bastante vendo esse filme. No cinema eu já tava, só tinha criança, então eu meio que entrei no espírito também. Liberei meu lado criança e gostei. Eu só acho que assim, o filme eu acho que pra mim funcionaria mais se ele fosse o que o trailer vende, que é um concurso pra escolher quem é o melhor cantor. E o filme não é bem isso. Eu também não vou estragar pra quem não viu, mas o trailer vende que, como se fosse, né, um American Idol da vida. Ah, assim. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o filme, cara. Eu achei que ia pois ser é. Isso. E não é bem isso. E quando ele meio que já diz o que é, eu fiquei, mas será? E realmente ele não chega no nível do que eu achava que seria pelo trailer. Porque essa primeira parte, como o Renatão falou, é muito boa. Se o filme mantivesse esse nível, ia ser um filmaço. Funciona pras crianças, é divertido, tem vários números musicais legais e é muito bem feito, muito bem feito. Tem uma cena até da destruição de um teatro que é assim, é absurdamente bem feito. E tem momentos, como o Renato falou, que são hilários, assim, de passar mal, que você não espera que vai ser tão bom, você fica naquele suspense, será que vai ser isso? E você morre de rir. Pra mim é uma animação inesquecível, mas que vale ver. Maguinho, queria jogar esse filme pro Renato, mas o Renato escreveu uma crítica muito sóbria. Ele vai falar um pouco também sobre ele, mas eu queria que você falasse, você que é uma pessoa neutra, né, com esse assunto. A maior estreia, talvez uma das maiores estreias do ano, a maior estreia do mês, Rogue One, uma história Star Wars. Você foi o último de nós a ver o filme. Quero saber a sua opinião, se você gostou, filme do Gareth Edwards. Não, verdade. Bom, vamos lá. Eu, como você muito bem falou, né, eu não sou um fanboy de Star Wars, mas vi todos os longas que passou, então eu consigo, de boa, ser isento nas minhas opiniões. Sobre esse Rogue One, me surpreendeu positivamente, porque na grande parte do tempo ele não me lembrou Star Wars. Não que isso seja ruim, entendeu? Não lembrar Star Wars é sinal de que ele sai do lugar comum para contar uma outra história, entendeu? Mesmo que o universo seja o mesmo. Agora, eu achei, cara, não sei se vocês vão concordar, eu quero ouvir também, eu achei o filme um pouco desbalanceado, sabe? Eu acho que o primeiro ato e o segundo, eles são bem aquém do terceiro ato. No segundo, eu vou confessar aqui, falando bem baixinho para vocês, que eu cochilei... Já cochilada. Que eu cochilei umas duas vezes, cara. Porra, aí é foda. Eu conheço gente que dormiu também. E outra coisa, eu não me importei com absolutamente ninguém no cast de atores. Ninguém. Realmente, eu acho assim, a tão falada Guerra nas Estrelas acontece, né? E como eu falei, o terceiro ato é foda. O Darth Vader aparece, é absurdo, é fantástico, entendeu? E o final, ligando diretamente o episódio 4, cara, fecha muito bem o filme. Assim, só pra terminar, né? No geral, eu achei o filme bom. Nada de absurdo, como vi youtubers falando, gente chorando, falando, né? Eu acho que a força pode não estar comigo, mas, enfim, eu achei o filme bom. Bom e tá ok. Renatão, só antes de você falar, porque a minha opinião foi igualzinha a do Maguinho, então eu preciso ratificar isso. É isso que eu achei o crucial do filme, não foi nem tanto o ritmo, porque eu só fui pensar no ritmo do filme quando acabou o filme, não me incomodou tanto. O terceiro ato, quando começa, é óbvio que ele começa, né? É uma diferença muito grande. Mas sim, o primeiro ato e o segundo ato me levou numa boa, achei o segundo ato mais paradinho mesmo, mas me levou numa boa, não acho que prejudicou. Eu só acho isso que o Maguinho falou, eu falei também. Cara, nenhum personagem... É muito personagem esse filme. Esse filme tem muito personagem. Alguns são até interessantes. Outros, eu sinceramente não entendi. Não acho que precisava estar lá. Não acho que acrescenta muita coisa. Um personagem que eu achei muito interessante é o personagem do Donnie Yen, que é um ator chinês muito famoso lá na China. E ele já fez vários filmes até em inglês também. Eu gostei muito do personagem dele. Achei muito legal. É o mais perto que o filme tem de um Jedi. E, cara... Da maneira que o filme aborda o personagem e conclui o personagem, pra mim foi... Não, sinceramente, não funcionou pra mim, não. E não foi só ele, não. Outros também, eu achava que... Marcelinho... Eu pudesse me emocionar com aqueles personagens, eu não tive. Comenta rapidinho a atuação do Forrest Whitaker e seus dreadlocks a lá a Reconquista. Outra coisa. Aquela cena dele... Save the Rebellion! Save the Dream! Cara, é linda no trailer. Mas não foi não foi aquele take que eu vi no trailer. Não foi aquilo que eu vi no cinema, não. Ou eu tô enganado. Não sei. Eu acabei revendo o trailer o primeiro trailer que saiu. E eu vou te falar que eu fiquei curioso pra ver aquelas cenas que estão ali que não estão no filme. Fiquei muito curioso. Mas enfim, queria que você falasse um pouco aí, Renatão, também, do Rogue One. Tá todo mundo esperando a sua opinião sobre o Rogue One. Ah, cara, eu tô há muito tempo querendo falar desse filme. Então, eu amo Star Wars, eu assisti Rogue One duas vezes no mesmo dia no cinema. Dia que saiu. Eu vi na cabine de manhã e à noite eu vi na pré-estreia. Então deu pra analisar bem o filme, até porque na primeira sessão eu fui como fã, né? Então eu me emocionei, eu chorei em diversos momentos, sabe? Pode falar, pô, chorei em Rogue One, chorei, cara. A questão dos rebeldes se preparando para o combate, o discurso da Jean, as surpresas que o filme aguarda nos segundos finais, tudo aquilo mexeram muito comigo na hora. Mas o terceiro ato é exatamente aquilo que eu esperava do filme. Eu fui naquele filme esperando ver aquele terceiro ato, que é a guerra, que é toda aquela questão da batalha, coisas e cenas de ação e elementos, né, de guerra que a gente nunca viu na franquia Star Wars até o momento. Então eu acho que esteticamente o filme é muito interessante para abordar esse lado e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu acho que ele é um filme muito perdido. E olha que eu sou um fã de Star Wars analisando isso. Porque eu acho o primeiro ato muito zoneado. Eu tava conversando com os amigos meus e eles até usam esse termo, né? A maneira que a party foi formada. Porque é basicamente uma party de um RPG. Cada um ali tem uma função, cada um ali foi selecionado para fazer aquilo. E o começo do filme é exatamente isso, mostrando cada um deles e porque cada um deles está se juntando na equipe. Só que, se você parar para analisar de verdade, não diz bem quem é cada um deles e não diz os motivos reais que fizeram eles se juntar àquela equipe. Eu acho que isso tudo é muito jogado, tudo muito perdido. A segunda vez que eu vi o filme à noite, eu já comecei a ficar mais tranquilo com isso, até porque eu já conhecia aqueles personagens. Então, a partir do momento que você está apresentando planetas novos e diversos personagens novos que você nunca viu na franquia, e vão ser eles que você vai seguir, deixa você perdido. Ah, mas pô, no Force Awakens é a mesma coisa. Você começou vendo personagens que você não tinha visto antes. Mas a maneira que eles foram vendidos e foram introduzidos é completamente diferente. Você entrou no Force Awakens sabendo quem era Rey, quem era o Finn, quem era o Paul Dameron. Nesse você sabia quem era Felicity Jones. E eu saí do filme tendo essa conversa com amigos meus. Falei, cara, me diz o nome do personagem do Diego Luna. E não me diz nem o sobrenome, só me diz o primeiro nome. Cassian Andor. Ninguém lembra, sabe? Os personagens são legais, mas eles são legais por momentos que foram construídos. Por exemplo, o Shiryu Inoue, que é o personagem do Donnie Yen. Muito foda, muito legal, um cara sensitivo da força, mas nunca não é... Nunca foi visto um personagem como esse. É, ele é um cara que é... Isso nunca foi explorado, eu achei muito legal. Ele é um cara que é meio que sensitivo da força, mas não é usuário da força. Não. Isso é muito interessante de ver. Só que você não tem nada, não tem nenhum elemento do passado dele. Não tem nada, você não tem nada dele. Você só tem ele, um personagem legal. Ele era guarda lá do templo de Jedi. Mas isso não fica nem claro. Nada, várias paradas do filme, a gente teve conversas em off aqui, que várias paradas você leva pra si com o entendimento do filme. Tanto quanto eu comentei com vocês. Se a questão da falta de desenvolvimento dos personagens, e a falta talvez de se importar em desenvolver os personagens, é justificada pelo lance do bem maior. Talvez o bem maior do filme seja mostrar não aqueles personagens, mas a força da Aliança Rebelde. A fagulha da nova esperança, entendeu? O que começou ali a revolução de verdade, é ali que o bicho começou a pegar. Então talvez a ideia seja mostrar aquilo. Então não interessa o porquê dos personagens, sabe? O porquê do público se interessar com eles. Mas eu acho que quem viu o filme sabe o que vai acontecer e o que acontece no terceiro ato. Eu acho que para aquilo ter uma força maior, eu acho que a gente precisava se importar com eles. E o filme, para mim, pecou nisso, sabe? O segundo ato é bem arrastado também. Eu dormi, eu acho meio que sacanagem. Mas não julgo, porque ele é bem arrastado mesmo. Quem quiser saber mais da minha opinião, tem minha crítica lá no Rota Cult. Isso, vale muito a pena. Até porque, como eu falei, é uma opinião super sóbria de um fã. Mas não é essas opiniões que o Maguinho tá falando aí, que viu na internet. Que as pessoas chorando e tal. Porque aí é complicado, né? A pessoa não, é tipo assim... Eu amo Star Wars, sou muito fã, chorei durante o filme, mas na hora de você analisar o filme, na hora de você criticar um filme, você tem que separar o fã do crítico e analisar o filme como uma obra, não como... Isso você fez muito bem na sua crítica. Meu coração. Parabéns por ela. Obrigado. Renatão, emenda também então pra gente aí no... Teve um filme que você viu no Festival do Rio, que foi o Capitão Fantástico, né, do Matt Ross. Queria que você falasse um pouco dele também, eu infelizmente não consegui ver. É um dos filmes que eu ainda quero ver, vou ver. Mas eu queria que você falasse novamente sobre esse filme do Viggo Mortensen, pelo qual ele foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator. Capitão Fantástico também estreou esse mês. Cara, eu vou falar bem brevemente. O Capitão Fantástico é um filme incrível, ele por pouco não foi o meu melhor do mês. Vale muito a pena. Ele é um filme diferente, ele é um filme estranho, mas muito bem executado. O roteiro é fantástico. Ele teve uma indicação ao roteiro no Globo de Ouro, se eu não me engano, e eu espero que isso se repita no Oscar. Não acho que o Viggo Mortensen vá ser indicado ao Oscar, mas se ele for, cara, eu vou até ficar feliz, porque eu gostei muito da atuação dele no filme. Ele é a força motora que guia aquele filme, junto com os filhos dele. A história, brevemente, é sobre um casal que resolve abandonar todos os costumes normais da sociedade e criar os filhos deles da maneira deles, longe da internet, longe de tecnologia, criando na base da natureza e aprendendo conceitos filosóficos deles, sabe, de grandes pensadores. E isso é muito interessante, chega a ter vários elementos cômicos, né? Só a situação já gera vários elementos cômicos. E tá tudo muito bem representado nesse filme, toda a execução dele, o figurino dele, cada uma das crianças foi selecionada a dedo. Não vou perder muito tempo aqui falando do Capitão Fantástico, porque eu já falei dele no nosso episódio do Festival do Rio do ano passado, 2016. Então, quem quiser dar uma olhada nessa crítica, vai lá na nossa terceira temporada, episódio do Festival do Rio, e escuta mais o que eu tenho a dizer do Capitão Fantástico, que vale muito a pena. Corre para o cinema para assistir. Muito bem. O Maguinho já falou do seu filme do mês, né, Maguinho? Sim, o filme do mês foi o Vagão Zumbi. Foi a sua surpresa e o filme do mês? Surpresa e o filme do mês, exatamente. Muito bem. Minha surpresa é um filme chileno chamado Neruda, do Pablo Larín. Ele é o diretor do Clube, que foi a indicação do ano passado do Chile. Ele dirigiu um filme também que é espetacular, um filme chileno chamado No, que é não, na verdade. Eu sou formado em publicidade e esse filme, assim, se você quer entender como funciona a publicidade, veja esse filme é maravilhoso. E esse ano, o Pablo Larín, que é o diretor do Neruda, ele vem também com o Jack, que é o filme aclamado lá nos Estados Unidos, onde a Natalie Portman vive a Jacqueline Kennedy Onassis, logo depois do assassinato do Kennedy. Um filme que está sendo super elogiado. É uma atuação muito elogiada dela. É verdade. Pois é, ela é até uma das favoritas, né, aos prêmios e tal. Eu tô aguardando demais, até pela qualidade do diretor. Nesse filme, no Neruda, ele conta a história do poeta Pablo Neruda, poeta chileno, que foi perseguido um pouco antes da ditadura do Pinochet ser implementada no Chile. Esse é um filme que, você contando a história dele pra uma pessoa, a pessoa vai falar assim: ah, essa história aí eu já vi, é uma história real, mas eu já vi acontecer com várias outras pessoas. Ele vai ser perseguido e tal, capturado, morto, enfim. Cara, esse filme, ele vai na contramão de tudo que você acha que você já viu sobre uma biografia. Primeiro que ele é narrado pelo perseguidor do Neruda, que é vivido pelo Gael Garcia Bernal, maravilhosamente. Aliás, dizer que ele é bom ator é chover no molhado, mas ele está absurdo nesse filme. O Gael está absurdo nesse filme. É um papel cômico dele. É um papel que eu não me lembro de ver muitos papéis desse tipo dele fazer, né? É uma espécie de vilão, mas você se identifica demais com ele. Você se identifica mais com ele do que o próprio Neruda, que também é uma atuação espetacular. Ele até lembra fisicamente o Neruda, mas ele faz tanta coisa ele faz tanta coisa errada no filme. Tantas coisas questionáveis que você acaba até se identificando mais com o personagem do perseguidor, que é o Bernal. A direção do filme é espetacular. Ele começa normal, de como você espera num filme desses, mas o filme, ele vai te levando pra dentro da poesia do Neruda. Não é um filme que você vai sair do filme dizendo: ah, não entendi o filme. Não. Você vai entender o filme, você vai compreender. Os diálogos do filme são espetaculares. Tem vários diálogos desse filme que eu, assim, anotei. São extremamente marcantes. O filme, ele vai acompanhando os dois lados, né? O lado de quem foge e o lado de quem persegue. Só que, confia em mim, ele não é parado. Ele te deixa tenso. E ele tem um terceiro ato completamente devastador. Espetacular. Espetacular. Quando a luz acendeu no cinema, as pessoas se olhavam do tipo: caralho, o que eu acabei de ver? Fui ver esse filme com a Patrícia no dia do aniversário dela. Foi o meu presente pra ela. Patrícia, que é uma das grandes críticas de cinema, assim como Renatão, Maguinho, escrevem pro Rota Cult. A Patrícia falou: cara, não sei o que dizer desse filme. Faltou palavras pra uma grande crítica de cinema. Esse filme não tinha como, eu não tinha como não botá-lo como o melhor filme do mês. E, cara, já é o meu segundo melhor filme do ano. Vocês têm que ver esse filme. Vocês precisam ver esse filme. Esse filme é extraordinário. Quando você foi indicado ao Globo de Ouro. Vai ser o Juventude de 2017. Quando você falou, Marcelinho, que é no nosso grupo que caiu o chão e tal, eu fui ver o trailer. E o trailer é muito legal, realmente. O trailer é muito legal, mas, cara, olha, você não tem ideia do que você vai ver nesse filme. Né? Você não tem ideia. Te falo assim, vendo o filme, eu não imaginava o que ia vir no final. É muito bom, muito bom. Vale muito a pena. Se você gosta de filmes assim, de perseguição e tal. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Eu sinceramente espero que seja indicado ao Oscar. Já tem minha torcida. Então esse foi o meu filme do mês. O chileno Neruda, do Pablo Larín. Ainda está em cartaz no Rio de Janeiro. Ainda está em cartaz aqui em São Paulo também. Então, gente, por favor, vejam esse filme. Vejam esse filme no cinema. E eu espero que não seja A Juventude, que você, aquele filme que vocês vão falar que vão ver e não vão ver. Eu já vi. Renatão, seu filme do mês, por favor. Cara, o meu filme do mês é um filme que eu pirei a cabeça enquanto eu tava assistindo e quando eu saí da sala de cinema. Eu tô louco pra ver de novo esse filme. Eu acho que a última vez que um filme me atingiu, assim, a ponto de eu ficar pensando pra caralho nele quando eu saí da sala, foi o Demônio de Neon. E o filme que fez isso comigo agora é o Animais Noturnos, filme novo do Tom Ford. Eu fiquei, assim, embasbacado com a obra. Pra começar, a maneira que a história é apresentada, são três histórias em um filme. A história é bem simples, que é uma mulher que recebe um livro escrito pelo seu ex-marido, que ele manda para ela, pedindo para ela analisar o livro dele. E a história é, nesse tempo, né, no tempo atual dela, casada com outro homem e lendo esse livro, a outra história contada é a história do livro, a partir do momento que ela começa a ler, ela começa a imaginar a história e a história vai sendo representada, e flashbacks do passado que mostram o começo do relacionamento dela com esse marido dela, que é vivido pelo Jake Gyllenhaal. Mas a história não é confusa, né? Vamos deixar claro. Não. Exatamente isso. É bem, que eu acho que é um bem fácil positivo de acompanhar. O ponto que eu acho positivo do filme é exatamente isso. A maneira que a narrativa segue é brilhante, porque ela acompanha três histórias e nenhuma delas aparece confusa para o espectador. Pelo contrário, muitas delas vão servindo de respostas para questões que vão sendo levantadas e vão levantando questões para outras histórias, sabe? Você aprendendo mais do passado deles, você entende mais que rumo a vida deles levou para chegar até lá. Você entende muito do que influenciou nele na escrita do livro e tudo que ele tentou passar no que ele estava escrevendo, no casal, né? A questão clássica da arte versus a vida normal, sabe? A questão da família dela ser contra o relacionamento dela, porque ele era um artista e eles queriam que ela tivesse mais a questão... Segurança financeira, Maria. Obrigado, a palavra que eu estava procurando. E isso tudo é muito bem representado por um leque de atores fantástico. Vários deles eu não sabia que estavam no filme. Tem várias participações legais nesse filme. Cara, Diana Maloney, quando ela apareceu, eu fiquei, caralho, esse elenco não para de melhorar. Michael Sheen também, de repente, aparece. Michael Sheen tá um segundo e tá ótimo. O Armie Hammer aparece muito no começo também. Mas a sua querida Ella Fischer, sei que você adora ela. Ela tá bem até nesse filme. Ela tá bem, cara, mas ela tá... Mas finalmente alguém percebeu que ela é parecida com a Amy Adams, e nesse filme funciona, porque ela funciona. É um paralelo com a Amy Adams. Funciona, mas cara, o grande destaque, sem sombra de dúvidas, fica pro quarteto principal, que é a Amy Adams, que não tem mais elogios que possam ser feitos pra essa mulher. Ela é incrível. Jake Gyllenhaal, que pra mim é um ator que tá ali junto com o Ryan Gosling, tudo que os caras fazem me interessa em assistir. São dois caras que poderiam ir pro caminho mais fácil de Hollywood e buscam um caminho mais difícil, um caminho mais interessante, com filmes diferentes, personagens que exigem mais deles, e eles sempre acertam quando pegam esses papéis. Aaron Taylor-Johnson, que é o Kick-Ass e o Mercúrio, dos filmes dos Vingadores. Cara, irreconhecível, eu não percebi que era ele. Ganhou o Globo de Ouro. Ganhou o Globo de Ouro esse fim de semana com o melhor ator coadjuvante. Merecido, sim. Mas tinha que ser outro cara indicado, que é o Michael Shannon. Michael Shannon, pra mim, destrói nesse filme. Sim, também tá muito bem. Destrói no filme. Pra mim, quem merecia ser indicado era o Michael Shannon. Se pudesse botar os dois, acho muito difícil. Indicar duas pessoas no mesmo filme pode acontecer, mas é muito difícil. Eu botaria os dois, porque eu acho que os dois são fora de série. Mas pra mim, Michael Shannon se destaca um pouquinho mais. Ele é um ator que eu acho muito bom e que merece um pouco mais de destaque. E é fora de série, cara. O roteiro é muito bom. A maneira que ele constrói os personagens, a maneira que constrói a história. São três histórias diferentes, mas ao mesmo tempo tudo muito linear. Tudo serve de complemento um pro outro. Os atores são fantásticos, a fotografia é incrível. Cada época você consegue distinguir visualmente. As diferenças não estão no visual de cada uma delas, na fotografia de cada uma dessas épocas. E é um trabalho fantástico do Tom Ford, que eu acho que merece muito ser reconhecido, pelo menos em indicações desses prêmios, como ele já foi agora indicado como melhor diretor no Globo de Ouro. Então, sem sombra de dúvidas, Animais Noturnos merece toda a atenção de dezembro. E eu tô louco pra assistir de novo, cara. Pois é, eu também quero ver de novo. O Maguinho ainda não viu, né, Maguinho? Pô, eu tô louco pra ver, foi o que eu falei. Vai ver. Ainda dá tempo de ver. É, só queria ratificar algumas coisas também. O que eu acho legal desse filme, do Animais Nefastos, é o fato de que ele, na verdade, ele conta uma história policial que é extremamente tensa. Eu não sei você, Renata, mas teve momentos na cadeira que eu me ajeitava, assim, eu mudava de posição. Não, no... assim, cara, pra onde esse filme vai? No acidente do carro e quando rola toda aquela questão. Cara, ali foi muito sinistro. Parece que o filme não vai andar, mas ao mesmo tempo ele tá andando. Mas ele tá andando num ritmo que... É o ritmo dele. Ele é lento. Ele não é lento, mas ele parece que ele tá te tirando tudo. Ele explora tudo que ele pode explorar. Muito bom. É uma história policial, mas também é um romance, de uma certa forma. E como eu acho o romance o mais fraco de todos os gêneros, ele é um romance dramático. Também a Laura Linney, a gente tem que falar que ela também aparece, piscou, perdeu no filme. Ela tem uma participação assim também. Então, são atores que eu admiro demais, todos esses que o Renato falou, e alguns outros em participações menores. Então, ele na verdade, são três, praticamente três filmes em um, e a história não é difícil de se acompanhar, é uma história muito interessante. Um final, você vai entender uma coisa, outra pessoa vai entender outra coisa, e vocês vão discutir. Isso é muito legal do filme. É, ele favorece muito desse fator de... da repetição, né? Você assistir ele várias vezes, você vai pegando coisas que talvez você não tenha pego da primeira vez. Eu acho que sempre que tem um filme que apresenta esse fator, vale muito a pena. E eu acho que o que eu mais gostei do filme, ele é um filme sobre coisas simples, sobre sentimentos simples, ações muito simples, que levam a resultados simples. Então fica a recomendação do Renatão, Animais Nefastos, não, Animais Noturnos. Cintilante. Só um paralelo aos outros animais. Maguinho, você tem que ver esses dois filmes que a gente indicou. Não, só pra informar também o nosso cara amigo ouvinte, informação nada a ver, né? Não sei também se tem nada a ver, mas... Momento mongoloide. É, mas o Tom Ford, quem não conhece, é um estilista super famoso, cara. Tem uma linha de perfumes e é o cara que revitalizou a Gucci, né? Que hoje em dia... E ele tá no segundo filme dele. É. Ele tá no segundo filme dele e ele tem dois trabalhos de cinema espetaculares, que merece dar uma olhada. Então, assim, é um cara que, assim, o que ele tentar fazer na vida dele vai dar certo. Se ele tentar tocar gaita amanhã... Tá bom. Vira coisa boa. Cara, com certeza. Então, só antes da gente encerrar aqui, eu queria saber de você o seguinte. Faltou ver algum filme? O Maguinho, obviamente, eu vou perguntar pra ele, porque faltou ver alguns. Quero saber dele qual que ele ainda vai ver, que estreou nesse filme de dezembro, e ele ainda vai correr atrás. Eu gostaria muito de ver Neruda, gostaria muito de ver Capitão Fantástico. Gostaria não, você vai ver, né? Gostaria muito de ver Animais Noturnos. Eu espero que eu consiga ver, cara. Espero. Tô muito empolgado pra ver esses filmes. Voltando agora a uma vida normal, entendeu? Espero que eu coloque tudo isso em dia. Eu vou falar dos meus rapidamente, até porque são só três. É o Fallen, é a última ressaca do ano. Mentira. Não tem como, cara. Na verdade, tem um filme só que eu não vi esse mês. Eu quase me matei por não ter visto esse filme, que eu estava louco pra ver. Eu falei até com o Maguinho. Mas ele saiu de cartaz. Ele ficou uma semana só. Uma semaninha. E, cara, esse filme tem sido super elogiado lá fora. Eu preciso ver esse filme. É um filme sul-coreano também, chamado O Lamento. É do diretor... É um filme de terror, né? Um filme de terror do... Na Hong-jin. Cara, eu vou falar esse nome, vocês vão rir da minha cara, mas... Esse cara, ele fez dois dos melhores filmes que eu vi nesta década. Olha só. Um filme que eu já enchi o saco de acho que todo mundo que eu conheço pra ver. E os que viram me agradeceram. É um filme chamado O Caçador, de 2008. Que é o primeiro filme desse diretor. É tudo isso que a gente falou de gênero, né? Do coreano pegar e transformar. Você acha que você já entendeu o filme? Ele quebra todos os paradigmas e os clichês. Cara, vê O Caçador. É o melhor exemplo. É talvez um dos melhores filmes sul-coreanos que eu vi. Filme de 2008. O Caçador. Procura esse filme. Esse filme é espetacular. E The Yellow Sea. Filme de 2011. Mesma coisa. É um filme completamente... O filme começa de um jeito. Primeira meia hora. E depois ele vira outro filme. E é espetacular o filme que ele vira. Espetacular. Assim. Procura esses dois filmes. E agora esse diretor vem com esse terceiro filme, O Lamento. Passou aqui muito rapidamente, mas eu espero que, de alguma forma, eu ainda encontre ele em algum lugar e eu possa ver. E, ó, foi eleito um dos melhores filmes de terror do ano passado, por alguns críticos que eu gosto. Renatão, que filme pra você faltou ainda? Ah, eu vi bastante coisa que eu queria. Faltou agora o Neruda, que eu fiquei com muita vontade de ver depois da sua crítica. Vou correr atrás pra ver se consigo assistir ainda. E um filme francês chamado O Que Está Por Vir também, que eu queria ver. Ele estreou meio que pro final de dezembro. Qual a sua três favorita dos últimos meses? É, com a Isabelle Huppert, Eu acho ela fantástica. Descobri ela no L e eu acho ela incrível. Tá em cartaz ainda também, Renato. É, só que ele estreou na quase que colado com o Natal, aí ficou todo meio complicado pra assistir. Porque esses filmes, assim, a gente tem que correr lá pro circuito alternativo. Muito bem. Pra encerrar o cast, então, nós, como eu falei, ficamos sem Ratoeira esse mês, mas agora em janeiro, né, o próximo cast, vocês vão escutar uma Ratoeira e será vista pelo Maguinho. Quem vai escolher dessa vez é o Renatão, como foi no ano passado. Ele começa escolhendo para o Maguinho. Renatão, você tem a palavra. Qual é a sua escolha de Ratoeira para o mês de janeiro, por favor? Eu tava olhando aqui, tem bastante coisa ruim. Tem bastante. Tô contigo. Cara, tem muita coisa. Eu passei um olho assim rápido, separei alguns. Fala as opções. As opções. Cara, tem dois que eu colocaria, mas eu já vou ver esses filmes, então vou botar o outro pra Ratoeira, que é Os Penetras 2 e Eu Fico Louco, duas comédias nacionais, né? O retorno. Você vai ver, Renata? Os Penetras 2 eu assisti ontem pra cabine do Rota. A crítica vai sair essa semana, quem quiser dar uma olhada lá. E Eu Fico Louco, eu vou assistir amanhã a cabine, cara. Então. Olha. Mas tudo bem. Então. Vamos lá, são essas duas opções? Não colocaria, não vou botar elas em jogo, porque eu já vou assistir. Tem outro filme que é Ratoeira, claro, mas vocês vão assistir, que é o Assassin's Creed. Sei que o Marcelo tá louco pra ver. Não sei não, hein? Acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser uma boa merda. Tem um filme de terror também chamado Dominação, que eu acho que vai ser uma boa merda. Aí sobram umas belezinhas aqui. Opa! Já sei. Tem a minha escolha. Eu também já sei. Tem a minha escolha. A minha escolha é um belo filme chamado Max Steel. Ah, olha só! Tava imaginando. Muito boa a escolha. Vamos pensar aqui no fato que esse mês o Marcelo tendo assistir ao filme do boneco de ação mais vendido nos anos 2000, o querido... Que não tem nada a ver com o boneco, né? O trailer não tem nada a ver. Cara, eu lembro quando eu era criança, acho que tava entrando na minha fase adolescente, não lembro, começou a vender o boneco do Max Steel. Eu nunca gostei do boneco dele, porque ele era grande e não casava nas minhas brincadeiras, cara. Eu brincava com bonecos pequenos, então eu achava aquilo desproporcional, não curtia. E ele tinha aquele negócio meio que aventureiro e tudo mais. Passaram-se o tempo, você vai vendo na vitrine de lojas de bonecos, tá a porra do Max Steel com armadura, parece que é uma roupa de astronauta, e você vê o trailer, é essa vibe do Max Steel que eles estão pegando. Eu acho que eles fizeram um reboot do Max Steel. Foda-se, né? Quem se importa com... Mas fizeram agora o filme, acredite se quiser, com Andy Garcia e Maria Bello. Meu cara. Deus. Quando eu saí do filme, né? Lá do La La Land, eu vi o pôster na minha frente do Max Steel. Eu saí da sala e encontrei com ele de frente. Quase me abraçou. E o pôster é muito feio. É muito feio. Não, cara. Tudo nesse filme não tem cara de ser bom, cara. Nada nesse filme, aliás, tem cara de ser legal. Nada, nem trailer eu achei. É isso, vamos de mão dada. Olha só, vamos só ratificar. Max Steel estreia esse mês, dia 26... no final de janeiro. Eu acho que qualifica, é perfeito a escolha. Pô, obrigado. Opinião. Eu tava achando que vocês... É um filme relevante. Não, concordo, Renatão. Parabéns. É um filme relevante, sim, cara. É um filme cheio de efeitos especiais, um filme que... Não, né, um personagem conhecido das crianças. E eu quero saber a opinião do Maguinho também. Quero saber. O Maguinho, que não conhece tanto do Max Steel, né? Vai de mente aberta, Maguinho. Vai de mente aberta. Sempre vou. Cara, imagina assim. Imagina um filme do G.I. Joe, só que pior. Que é difícil, hein? Porque o filme do G.I. Joe é ruim. Não, é, exatamente. Imagina um filme do G.I. Joe e bota pior. Deve ser o filme do Max Steel. Segundo, então, é tenebroso. Olha só, e o primeiro é bom, né? Olha só, então é o seguinte. Maguinho, então Max Steel é a sua primeira ratoeira do ano. Eita. Boa sorte. Eu, sinceramente, espero que seja melhor do que a gente espera. Missão dada, missão cumprida e cumprirei. Muito bem, Maguinho. Vou começar com você, então, Maguinho. A sua despedida. Já acabou? Acabou, cara. Acabou. Mês que vem tem mais, a gente fala mais. Você já viu vários filmes também, agora de janeiro. Então, por favor, deixe sua despedida. É isso aí, mas gente, cara, tava com uma saudade tremenda, né, de estar gravando. Gostaria de reiterar a todos um feliz 2017, um ano que promete ser incrível e com filmes com potenciais de prêmios bem interessantes. Galera, fique com a gente, Ratos Cast, quarta temporada, sensacional, muita coisa boa vai acontecer. E como eu sempre falo, não deixem de ir ao cinema, continue vendo os filmes. Um abraço a todos, feliz ano novo e até a próxima. Muito bem, obrigado, Maguinho. Renatão, por favor, sua despedida. Seu recado também para os seus fãs que voltam a nos seguir neste começo de temporada. Cara, eu queria agradecer a vocês por esse cast maravilhoso. É sempre um prazer vir aqui falar dos filmes do mês. É muito bom estar de volta a gravar. Muito bom tá nessa quarta temporada. Aguardem que vai ser um ano incrível pro Ratos. Só crescendo, só melhorando e trazendo sempre coisas de qualidade pra vocês. Quem quiser me procurar, eu tô nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMarcel com dois L's no final. E tô lá no site do Rota Cult, quem quiser me procurar, ler minhas críticas lá, só dá um pulinho. Toda semana tem alguma coisa nova, bem legal. Quero deixar aqui também uma corrente positiva pro nosso ouvinte do Paquistão. Eu espero que no mês seguinte a gente tenha notícias positivas sobre você, cara. Sim. Força. Vamos aqui. Estamos na expectativa. Estamos na expectativa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Sempre um prazer também da minha parte gravar com vocês, voltar a gravar com vocês. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, todos esses que eu falei no cast de hoje, no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e câmbio final. Sim, sejam bem-vindos! Aê! Oi, deixa eu falar, cara. Aê, primeiro fora do ano, porra! Renato, um segundo de gravação.